dança e enlouquece. Me dá água na boca quando o seu corpo mexe. Dançando ela rebola, ela desce até o chão. Vem com o dedinho na boca pra chamar minha atenção. Gatinha topzinha quando dança e enlouquece. Me dá água na boca quando o seu corpo mexe. Dançando ela rebola, ela desce até o chão. Vem com o dedinho na boca pra chamar minha atenção. DJ aumenta o som, DJ bota pressão. Chega só da época.